chamou-nos a ti, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união. Tua morte é o bom redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade e do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o quebraste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes que assim proceder, nos encha de